Juliette, Pátio Principal, reporte na Lima. Sente, Alfa Juliette, Pátio Principal, reporte na Lima. Salvador, gol no 693, atualização Brasília. Gente, gol no 693, confirma nível. 360. 360, guarda de copa, gol no 693. Guardando. Salvador, boa noite, o Chanel 6310, novembro. Chanel 6310, sem identificação, chegada a Mário, desse nível 050. Identificou até o 50, né, 310. Salvador, é o papapapai, é com o Papa Sierra. Siga. Papa Sierra está próximo a passar da El, cruza agora o diesel 120 em ascensão para o 160. Solicita autorização para atuar, se possível. É o papapapá, eco Papa Sierra, solicitando, se possível, aproar comanda tuba da presente Papa Sierra. Aproa para o destino eco Papa Sierra. 2-1-5 Papa Sierra. Eco Papa Sierra, passa nível 120, coordena com Recife na frequência 1264, alterna 1288. 3620 via Upper Whisky 50, decola pistão no zero, com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5046 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 360, São Paulo Guarulhos, via Upper Whisky 50, decolada 10, curva à direita da EL de NER, transponder 5046 e o controle de saída 119.35 da 3603. 3603, só confirma o transponder, 5046. 5046, confirmado. Correto, chame pronto para o acionamento, está 3603 no gate 07. Ajuste 10, 13. Gente, informação novembro do paciente, o 3603. Falou, Salvador, 3197, pushback acionamento, portão número 5. Gente, o 3197 no gate 05, está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Camará para o táxi, 3197. Uniforme, Mike Uniforme, está autorizado o cruzamento da pista 1735 via Taxi Quebec até o pátio 5, boa noite. Gente, autorizado o cruzamento, boa noite, Uniforme. Gente, o Uniforme, Mike Uniforme, fica atento a uma viatura ali próximo à entrada da Taxi Papá no pátio 5, fica atento. Gente, grato. Voo no 1-1-3, está autorizado para Brasília, o número voo 3620, via Upezulu 1-7, decolo da pista 1-0, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, transição UFITO, transponder 5051 e a frequência do controle 119.35. Brasília 360, Upezulu 1-7, Gole UFITO 5051, 1935, voo no 1-1-3. No 1 no 3, cotejamento correto, ajuste 1 no 0, 1 no 3, me pronto para o chuveco acionamento no gate 02. Simula pronto, gol no 1 no 3. Chapalte na data descida, Força Aérea 2582. 6310, após de passe desse para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 6310. Na 6310, confirma indicada. 300, nossa. Receita de som para 220 nós. 220 agora. Good evening, Azul 4070, checking in. Leaving 180 for 160 with November. Azul 4070, Cocker Dance, my arrival, descend flight level 060. Continue descend flight level 060, Azul 4070. Azul 4070, level speed 250 knots. 250 speed, Azul 4070. Força 2582, desça nível 050. 050. Para o táxi, CT 3197, 169 a bordo. Autonomia alternativa, 3197. 3:40, Guarulhos alternado, 3197. Na 3197, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre 118 decimal meio, ajustando ao 0113, bom voo. 1013, eu ajusto Juliette Alfa lá no ponto 0186 via Charlie, 3197. Para confirmar a frequência da torre, 118.6. Afirmativo, 1186. 3197. Autorizado, chame táxi, segundo 273. Ano 273, chamada táxi. Fala, boa noite, T3. 561, quando puder, autorização Brasília. Afirmativo, tá 3561, na Guardião Cópia Brasília. Será deslocada em 90 metros? Afirmativo. 7, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós, ajuste no 0, 13, cheque trem de pouso. Mas já chegou. 0, aguardando autorização de decolagem, 3197. Após o pouso da aeronave na final, autorizado alinhar e manter a pista 10, 3197. Solo T3603, na posição 7, pushback e acelerando. Aguarde T3603. Na escuta, 3603. Azul, pause 0, 7, 0, reclear, fly level 0, 5, 0. Ok, continue descendo, fly level 0, 5, 0, azul, 4, 0, 7, 0. 3561, autorizado Brasília, 340 nível, eu preso 1-7. Decola da 10 com curva direita na saída gole, transição ofício. Transponder 5053, controle em 119, decimal 35. Eu. 06, 06, amarelo, tá 366, We intend to execute procedure RNAV runway 10. Roger, down 3662. No 273 a bordo 198, autonomia 3 horas e 4 minutos, alternativa Campinas. No 273, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 013, com voo. Gente, Juliette Alfa, na Charlie, 186 com a torre, no voo 1273-1013, obrigado, bom trabalho. Tá 3603, podendo que aqui de solo que após 09 da Gol livrar retaguarda, autorizado, puxa pega, acionamento, chame táxi. 7-3-0-3. Solo, boa noite, Oxané 6310, livrou. Boa noite, Oxané 6310, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6310. Está 17 milhas para Lagoinhas, cruzando nível 185 para o 110. Está 3455, com a sua identificação, chegada a Golf, desça nível 070. 070, está 3455, chegada a Golf. Web 6727, confirma indicada. 6727 mantém 2507 para nós. Gente, o Web 6727 mantém a 250 nós, número 1 para o posto. 250, número 1, 6727. Azul 4070, confirma speed. We maintain 250 right now, man. What do you need? Reduce speed 220 knots, azul 4070. Ok, 220 speed, azul 4070. O controle precisa que o web acelere, a gente pode acelerar para não atrapalhar o andamento da terminal aí. Não será necessário, web 6727 mantendo 2509. Tá, certo. Oi, boa noite, gol 1273, na porta de espera a Charlie, está pronto. Líder, cola sem parada, 1273. Afirmo. Livre, a linha de decolar sem parada, vento 150 graus, 10 nós, o gol 1273. Livre, a linha de decolar sem parada, gol 1273. Radar, sua nível 360, saída da EL, transição blank. Contato radar, nível 360 da EL blank, TAN 3197. TAN 3662, confirm speed. 4250 now. Solo 6310. Salvador, porcaria aqui. O 82, tirar o pessoal da. Só filmar pra. Não sei se tem pra ela. Que o mato tá um pouco grande ali em cima da placa, quase não dá pra visualizar a placa da Índia ali. Paciente, vou informar, obrigado. Final, da 10, 20, 273 decolado aos 30, chame controle 199, 2135, bom voo. Obrigado, boa noite, 19 com 35. Torre Forceiro 2582, como recebe? Cole. 182, até o B. Paciente 182. Autorizado táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal meio, ajustando 013, bom voo. Autorizado pro final, ponto estabilizado. 2010, 1013, autorizado ingresso no localizador. Salvador, mãe Comando, boa noite, TAN 3858, gente da informação novembro, vai atingir 180 para prosseguir. TAN 3858, acionando a identificação, chegada Mari, desça nível 080. Controle Salvador, boa noite, TAN 3858. TAN 3858, acionando a identificação, chegada Mari, desça nível 080. Controle Salvador, TAN 3858. TAN 3858, acionando a identificação, chegada Mari, desça nível 080. Mari 080, 3858. Backtrack agilizando, informe livrando a pista até o pátio militar. Gente, backtrack vai agilizar. Patrulha TAN 3197, solicito desvio direito para evitar formações, proa 235. Confirma a aeronave? TAN 3197. Proa, eu estou quantas milhas? 235, 20 milhas. Gente, é autorizado. Obrigado, 3197. 3 livre, alinhar e manter, pistão no zero, via Charlie. Ali mantém via Charlie, pistão no zero, tá, 3603. Azul 4070, do speed 1800 knots. 1800 knots, do 4070. And just about reaching at 10.50, do 4070. Azul 4070, reclear 3050, 1013, reduce speed 1800 knots. 1013, 180 on the speed, and down 3000, so 4070. TAN 3662, clear level 050. 050, TAN 3662. Confirm, after it up, can you fly direct to Habito 366? Stand by, clear procedure, TAN 3662. Our procedure will be RNAV 1A10, so we will execute it after it up, Cerro Habito 368, just for your permission. It's information 6, Cerro Habito 368. TAN 3197, chame o Recife 1264, alterna 1288, TAN 3197. 3197, bom trabalho. Estabilizado no localizador 6727. 6727, complete final, chame torre 1186. 186, 77. Tô 3455, atenção, efetual RNAV. Firme? 3455, atenção, efetual RNAV. Controle ciente, aguarda autorização, tá 3455. Aguarda. Azul 4070, recleared 2000 feet, QNH 1013, cleared final, report established. Tipo de approach, down 2000, azul 4013. 4070, azul. Brincadeira esse controle, hein? Controle, o TAN 3603. TAN 3662, after the tap, fly heading Sierra Vitor 366, clear the procedure. Roger, informe the tap Sierra Vitor 366, after TAN 3662. Atingiu 70, TAN 3455. TAN 3455, reautorizado nível 050. 050. TAN 3662, descent 2500 feet, QNH 1013, reduce speed 180 knots. Reduction 180, 2500, descent 3662. Go 1273, chame Recife 1264, alterna 1288. Ok, 1264, 1288, uma boa noite. 2273. Patrulha UTA 3603, solicita da EO direto. Mantém o perfil UTA 3603. Certo. Azul 4070, the localizer runway 10 has the runway inside. Azul 4070, complete final, contact the tower 118.6. Over the tower 18.6, Azul 4070. Autorizado nível 040. 040, 3455. 3858, reautorizado nível 050. Reautorizado 050, 3858. Tower to tower, Azul 4070, inbound, localizer runway 10. Azul 4070, continue approach, standby runway vacated, wind 150 degrees, at 08 knots, scan H1013. Continue approach, Azul 4070. 6727, solo 37121, decimal 19. 37219, obrigado, 6727. 230. Sim, inicia redução para 1809, número 3 para o pouso. 180. Salve, 6727, Juliette, não se escuta. Web 6727, taxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, gate 04, 6727. Boa noite, 3561, no 08, por estacionamento. Autorizado, chame táxi, são 3561. 3561. Atingiu 43455. 43455. Sobre a atuação, a posse pelo foi na Pronto Serra Vitor 368. Pelo 368 e depois? Então 3455, a posse Serra Vitor 368, na Pronto Serra Vitor 366, autorizado RNAV. 368, 366, RNAV, obrigado. Passa nível 1-1-0, chame Recife no 264, alterna 1-2-8-8. Certo, obrigado, boa noite. Botão 3455, está autorizado o procedimento da RNAV? Afirmativo, desça para 2500 pés, ajusta no 0 no 3. 2500 com 1013, 3455. Então 3858, confirma indicada. 3858, indicada de 250. Então 3858, vai traçar para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, 3858. Então 3455, resumo navegação na produção Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 3455. Taxi to the right and contact 121.9. First to the right, 20. First to the right, 21, that is the 4070.